Tem trabalho para esse pessoal todo aqui, Eliseu? Está todo mundo empregado. Trabalho voluntário, com amor. Com bom salário. Meus amigos, esse amigo espiritual me disse que existem dois obsediados no movimento espírita. Dois tipos de obsediados. Eu disse qual? Ele diz, o primeiro grande grupo são os frequentadores, que já conhecem a importância da caridade, do trabalho no bem, e ainda não começaram. E o segundo grupo são os poucos trabalhadores da casa. Como são poucos, estão sobrecarregados. Prejudicam o seu trabalho, perdem promoções, alguns perdem até o emprego. Só não perdem mais porque os espíritos socorrem desesperadamente aquele trabalhador. Prejudicam seu casamento. Eu vi presidente de casa espírita na América com casamento por um fio. Prejudica a educação dos filhos porque não tem tempo para os filhos. Prejudicam a sua saúde porque não tem tempo para o lazer, para o esporte, para o repouso. Tem tirado o próprio bolso muitas vezes para socorrer a casa espírita. Então esse espírito amigo disse, Nazareno, a solução está aqui dentro. Se cada um fizesse um pouquinho, estávamos todos bem. Porque uns estão obsediados por sobrecarga, outros obsediados por cobrança, porque não começaram ainda. Então vamos fazer cada um a nossa pequenina parte. Porque segundo a questão 909, o esforço é bem pequeno. Que nós não precisamos fazer um grande esforço, um grande sacrifício para a nossa felicidade futura, não. Mas que o esforço é bem pequeno. Mas tão poucos de vós o fazem. Então vamos fazer esse esforço, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, dizia o Cristo. Vemos falar de tantas alegrias, de felicidades, que vamos receber em cêntuplo no mundo espiritual o que não recebemos aqui na Terra. Falou-nos da parábola do semeador, do filho pródigo, tantas parábolas lindas falando do amor, da felicidade, da alegria, do galardão, da recompensa que nós teremos. Poder servir a Jesus, meus amigos, é uma honra muito grande. A gente não se dá conta da importância que é ser espírita nessa encarnação. E para encerrarmos, nós queríamos ler uma pequena mensagem de Erasto e do Espírito de Verdade. No capítulo 20, item 4 do Evangelho, Allan Kardec interroga: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? O Espírito Erasto responde: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E o Espírito de Verdade afirma: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assevera-nos Jesus. E o Espírito de Verdade observa: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar, impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse para o dano para a obra, que é a obra do Senhor. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Obrigado.